Start now, Limp Jerks. Tá começando o 18º Game Track aqui no Meia-Lua X. Hoje com um pessoal muito bonito pra gente falar sobre um evento muito bonito também. Bom, eu sou o Zabuza e eu queria ter ido nisso, mas eu não fui, cara. Aqui é o Ridan e, nossa, fechou o caroço. Eu sou o Excel e eu também, assim como o Zabuza, sou um cara frustrado que queria muito ter ido e não conseguiu ir. Aqui é o Gnu, eu fui em 2009 no Video Games Live quando teve aqui em Curitiba, só que pena que não repetiram aqui. Meu nome é Rodito e eu gosto de música. I like turtles. Então, meu nome é Silvio B e eu não perco mais nenhum a partir de hoje. Então, galera, vamos falar sobre um evento aí bem show de bola, bastante conhecido aí como Video Games Live, tomara que minha pronúncia esteja correta. Ele que começou aqui no Brasil em 2008, correto? Não. Não? Não, acho que desde 2006, cara. 2006? Tem 5 anos no Rio de Janeiro. Toma essa, São Paulo. Hadouken na sua cara, Nobus. Toma um Hadouken já de início, né? O cara vai querer falar sobre um tema que nem estuda direito. Então a gente vai falar sobre esse grande evento aí, que é, na verdade, é uma série de concertos criados aí por um cara chamado Tommy Talarico, né? Junto com seu grande amigo, andando de mão dadas aí durante esse longo percurso chamado Jack Wall. E vamos falar a respeito disso depois da leitura de e-mails e já voltamos. E-mails! Então, galera, começando mais uma leitura de comentários, e não de e-mails, né, porque o pessoal está com medo de mandar e-mail pra gente, né, Snake? Pois é, né, rapaz, nada até agora, só comentário, pelo menos a gente tem os comentários pra salvar, né? É, ainda bem, né, cara, o pessoal aí é mais solidário. Até o Ridan comentou, porra, que susse, a gente vai ler só comentários. Meu, e tipo, os primeiros comentários são tipo uma linha, a gente vai pegar só os mais, tipo, que tem coisa pra falar. Só reforçando que alha tudo viadinho, olha a favora tudo. Horda for the win, cara. E agora eu tô puto porque vai sair o Origin na Ali e todo mundo vai pra Ali. Já tinha todo mundo na Ali que eu conhecia e agora vai ter todo mundo de vez. Na verdade, assim, ó, eu ainda defendo a minha teoria, né, de viado, né, que gosta de elfo. E Night Elf e Blood Elf são os dois, então depende do que você gosta. Às vezes uma raça de outro lado tem uma vantagem, aí depois pra outra facção tem outra vantagem, dependendo da raça. Isso é questão de gosto, né, cara? Às vezes você respeita a facção, bate no peito e manda a Horda pra frente, né? Eu nunca, jamais trairia a Horda, meu. Eu acho o Ali só... Nossa, eu odeio o Ali mais que tudo! Tudo! Ó, o que o Ridan é fanboy de Final Fantasy, ele é elevado a N potência for the Horde, né, Ridan? Não, tipo, eu já tentei jogar na Horde. Os piá já fizeram tentar jogar. Só que eu comecei a jogar, deu uma hora, eu mais xinguei do que joguei, deu um minuto pra você que pariu. E olha que eu joguei de Draenei, que é a única raça que eu respeito na área. Draenei são as cabras espacial, né, cara? São foda. Meu, Draenei é tipo a única coisa que eu respeito, porque são os únicos tanques. É verdade. A gravação desse mês tá sendo na quinta-feira, né, dia 28. Já praticamente 4 dias após o Last Heroes. O que você achou do Last Heroes, Rida? Nossa, cara, foi muito pró. Cara, foi pró mesmo, a galera compareceu no Meia-Lua X na parte de games lá, em outras atrações também, bastante cosplay legal, né? Ah, tipo, o cosplay tava, tipo, teve bastante gente, mas eu não achei que, tipo, o pessoal tá meio se segurando, até porque em Curitiba não tem muito sentido. Mas o evento em si foi bem organizado, não tivemos praticamente quase reclamações, né? Eu achei muito de boa, foi muito gostoso fazer esse evento. Ontem mesmo eu postei uma matéria colocando as fotos do evento e colocando link pra ver mais fotos, né? Tem do Orkut do Pain e mais do Flickr do Nishisan. Quanto ao campeonato lá, o pessoal participou em peso, né? O campeonato de Street Fighter 4, como a gente previu, bombou mesmo. Teve praticamente quase 30 inscritos. pelo que eu fiquei sabendo assim de última hora. Também teve bastante gente participando no campeonato de Guitar Hero, né? O Kevin lá do Genshiken, aquele que participou do podcast 16 bits, ele levou o campeonato, fiquei muito de cara com isso. Não, ele é muito. Pelo que eu vi pelas fotos, tipo, ele ganhou ainda na guitarra. Tipo, é, muito pro, né, cara? Todo mundo no controle e ele na guitarra. Vai tomar no cu, cara. Eu não consigo fazer nada disso, não. E é isso, né? Então, lembrando agora que a gente vai voltar ao normal, né? Desculpa a gente estar um pouco ausente, cara. Que fazer evento e cuidar de podcast e estudar não é uma coisa fácil. Então a gente preferiu atrasar as coisas, mas manter a qualidade, né? Embora eu puxei a orelha do Pay no cast lá, número 3 de Pokémon, lá que ficou um pouquinho zoada a edição, mas eu puxei a orelha dele. Não, a gente não vai ter mais casts assim. É isso aí, então vamos para o primeiro comentário, né? Relativos ao último cast, que foi o cast Game Track 17 de World of Warcraft. É, teve participando nele o Loki, o Iha, o Excel, o Kakuzu. Eu queria participar, mas não deu. Deu no dia, né? O Hidan já deu seu argumento aqui, né? Que é a Horda for the Win, né? Uhum. Então vamos lá. O primeiro comentário aqui que foi deixado, na verdade foi um comentário em parcelas da Anna Wing. Ela primeira, como eu tinha comentado, né? Que Night Elf Rogue, tipo, é muito foda. E ela colocou lá que eles pulam muito, né? Bom, sou prova viva de que se não pode vencê-los, junte-se a eles, né? Pois meu gosto por WoW nasceu através do amor pelo meu ex-namorado. Mas logo o feitiço se virou contra o feiticeiro. Antes era briga para tirá-lo da frente do WoW, para passar mais tempo comigo. Depois era briga para me tirar da frente do WoW quando eu tava upando. Foda. Adoro Night Elf. Blood Elf são muito gays. Bom, Night Elf é a pior praga que existe. Não, Night porque Elf é foda. Porque ele pode ficar invisível, tipo, passivo. É um saco. Isso que é foda. Bom, eu coloco assim, principalmente como Rogue, né? Os Night Elf rulam. Como todos, eu odeio Paladino também. Se for humano, então, que graça tem jogar com um jogo fantasia ser humano? Meu, eu não odeio Paladino. Cara, Paladino, eu acho que é muito roubado, assim. Como a gente disse no cast, Paladino e Druida são as classes favoritas da Blizzard, né? Porque eles... Nossa, eles podem ser tanker, pode ser DPS, pode ser healer. Cara, é muito foda isso. Como assim? Ah, e agora ainda tá mais foda também o DK, né? O DK tá ficando foda. Cara, é assim, cada vez mais roubado, que nem, ó, as classes que o pessoal menos joga, que nem Rogue, joga Hunter, eles quase não recebem muito benefício. Eu espero estar falando certo, né? Até o Kurapika, que um amigo meu, falou assim que o Rogue até melhorou um pouco o PVP dele. Mas ainda não é... Não consegue bater um Paladino de frente, né, cara? Mas também, meu, Rogue é Litter. Litter, tipo, embolada, porrada, Plate não dá, meu. Não dá, né? Você leva a pancada e já era. Meu, Rogue é o seguinte, ele não embola ninguém sem meio. Mas só que ele mata, tipo, praticamente de um hit só clote, tipo, mago. Mesmo, ele foca no mago e foca no healer, né? Então, tipo, uma rede ele é extremamente importante, porque também fica invisível. Uhum. Na hora de for BG, ele vai invisível, daí chega o tanker, chama todo mundo lá, daí nisso você pega a bandeirinha e sai correndo. Rogue é muito útil. Bom, ela continua aqui. A minha queixa com o jogo é depois de alguns levels, as quests ficam mais longas. Longas demais, né? Ou sou eu que tenho tempo de menos. Bom, sobre o Cataclisme, a raça mais esperada para mim são os Worgens, né? Que são os lobisomens que a gente diz. Não... Muita gente, né, cara? A galera tá esperando. Os Goblins, coitados, eles já existiam assim, mas tadinhos, né? Tipo, eles vão chegar e a galera fala, ah, tá, os Goblins e os Wargs. Mas pena que foram pra Aliança, que eu acho que combinava muito mais com a Horda, né? Ah, é porque, tipo assim, a Horda tem todos os bichos feios possíveis. E não tinha ninguém, tipo, de mascotezinho. A Ali já tinha o gnomo, eles pegaram e fizeram essa merda. Mas tudo bem, eu não posso falar muito porque eu sou Orbe de coração, então não posso, não tenho opinião. Vai, pode continuar. Não sei se alguém lembra daquela música que toca na tela de instalação do WoW, que vai tocando enquanto vai instalando o jogo. Eu lembro, é muito foda mesmo. É uma música com pegada medieval com todas as outras da Ana, né? Bom, é quase como se estivesse colocando meu elmo e saindo pra batalha. Também concordo com a música Graveyard, é muito élfica e linda. Na verdade, todas as músicas do jogo são maravilhosas. Em suma, o podcast de vocês ficou muito bom. Obrigado, Ana, pelo comentário, né? Então, próximo comentário do Denis Sensei, Hidan. Então, comentário do Denis Sensei. Eu sou daqueles hereges que nunca jogou o WoW, ou que nunca teve um PC que aguentasse até o fim. Meu PC não tem nem placa-mãe, eu não vejo o cenário do jogo, mas do jogo. E eu não tô zoando. Eu sei, é verdade. Tem, não, não. Tem que ver o Hidan jogando Street Fighter 4 no notebook dele, cara. Eu vi isso, cara. Tela preta e os personagens. Pô, mas tá, eu não vejo Hadouken, cara, tá? Mas eu tô assustado. Você sente eles, né? É sério, meu. Tipo, ele manda Hadouken e fica tudo preto, tá ligado? E, tipo, eu tenho que deduzir onde tá o Hadouken. Tipo, se ele mandou com um soco fraco, fodeu, porque é muito devagar. Se eu pulo, mesmo assim, eu levo o Hadouken. Tá, então vamos lá. É... O máximo que eu joguei foi o Warcraft 3, e pouco ainda, mas sempre tive vontade de jogar, principalmente com o Druida, e ainda mais agora, já que vai ter lobisomens. Meu, todo mundo que joga com Org, mano! Toma essa, Hidan, né? Mano, a Horda vai virar, tipo, nossa, vai... Nossa, tem um vai virar agora. Restart. Ah, vai se ferrar, mano, não chega. A Horda vai virar... Tá... Bom, próximo comentário da Giza Yagami. Vim para reclamar meus direitos. Que susto, cara. Gostou, né? Uhum. Do jeito que ela escreveu lá, né? É, do jeito que escreveu. Uzinho, pontozinho. Em cima do estagiário / novato office. Toma essa nossa... Excel, bloco de notas. Bloco de notas, foi rebaixado. Continuando, eu posso chegando no... Né não, Zabuzeta? E sim, quero vê-lo de Ralph. Ela tava comentando do cast passado que o Excel fez cosplay de Ralph, de King of Fighters. Continuando, eu vi um vídeo de Antigalactia, Antigalactica Phantom, muito bom. What agora sobre fuck, o cast. Cara, não entendo. Continuando. Tipo, ela dá aquela volta, tá ligado? Só pra dizer que tem texto no bagulho. Brincadeira, Giza. Sei que ela vai brigar comigo depois. Nossa, só vai morrer, cara. Meus pesos. Não vai agora, te bater agora, hein? Agora sobre o cast. Adoro Night Elf também. Eu sou o que odeio, mano. Toma essa ridando na cara. Uhum. Não, tem um monte de gente que não gosta também de Night Elf. Mas eu odeio. Ah, pra mim ainda sou mais um orc, porque orc é bem... Sim. Sim, cara, você é um tanker, velho. Mas eu deveria, se fosse assim, eu deveria contar essa hora, né? Continuando. Ela gosta do Night Elf desde da história do Will e da Story Raid. Bem, é isso, ótimas participações e eu de novo aqui. Comentando, né? Já que o. Ela até disse, pô, o Excel veio me zoar que não tem direito de participar. E ela colocou o argumento pro Excel. Como assim não tem direito de participar? Eu sou a pessoa que comenta desde o primeiro episódio. Pior que é verdade, cara. Primeiro episódio, o primeiro comente foi da Giza, cara. Então, pra quem não sabe, a Giza lá do guriasnerds.com. E lá, recentemente, saiu o terceiro episódio do Jukebox B, podcast delas lá, com um tema sobre compositores, bem bacana, tem bastante informação legal lá. Então, eu vou deixar o link aí do episódio delas. Vai. Aproveitando, colocar o link também do Linkin Park. É, do Linkin Park, né? Que vai pra galera de Cascavel, né? Aham. Uhum. Então, é isso, né, pessoal? Então, como vocês já viram, com esse podcast já entrando, já saiu o primeiro post da matéria, da coluna do Excel, que é Anime Games. Na segunda-feira vai sair o quarto episódio da Final Fantasy Manic, né, Hidan? Sim, agora sai de volta. Desculpa me forçar, mas o evento tá no tempo. E vai sair em breve a primeira matéria da coluna do Snake, né? FP Snake. Que é aquela referenciazinha básica de FPS, só que aproveitando o S com o Snake. É. Então é isso, né, pessoal? Então vamos voltar pro cast. Meu irmão acabou de vir do lado rindo, crendo descondenado aqui do meu lado. E é isso, o nosso cast sobre a VGL. Um cast curto, né? Mas a gente tá voltando normal aí. Toda semana vai ter podcast a partir daí, beleza? Susta, galera! É isso aí. Fechou o caroço e até depois. Voltando à leitura de e-mails, vamos definir o que é a Video Games Live. Vou deixar isso com o Gnu. Então, Video Games Live é uma série de concertos. Pra falar a verdade, é um concerto só. Mas é, na verdade ele faz séries de apresentações, né? É, série de apresentações. Uma série de apresentações de músicas. Foi criado para fazer encorajamento à cultura e arte dos videogames eletrônicos. Encorajamento. Encorajamento, pro pessoal começar a gostar e curtir. É mesmo pra tirar um nerd de casa e levar o pessoal assistir isso, tá ligado? É, pode ser. Não, né, mais ou menos. É mais pra mostrar mostrar pro mundo que o videogame também tem cultura, também tem arte. Com certeza, isso sim. Pra mostrar, tipo, que hoje em dia o videogame não é só visual, né? Também tem a parte de sonora, que é muito famosa. Sempre foi. Tipo, foda. É, sempre foi, não, cara. Só que as pessoas falam, assim. videogame, tá maluco, eu vou ver essa porra não. Vocês têm que levar em conta que, olha, eu nem acredito que eu vou citar isso como exemplo. Mais ou menos na época de DLC, ser nerd começou a virar moda. Então, videogame começou a ser hypado, música de videogame começou a ser hypada, então virou aquele grande boom, assim, de todo mundo. Ah, música de videogame, blá blá blá, que antes não tinha tanto. Uhum. O concerto é basicamente uma orquestra. Uma orquestra sinfônica que tem vários instrumentos. Instrumentos de corda, tipo violino, violoncelo, viola. Sopro. A maioria é com sopro. Tambores. Tem coro também? Tem coro. Então, é uma orquestra completa. É, em cada show ele deve tocar em média de 25, 30 músicas de game, dependendo da duração das músicas Peraí. Ele toca mais ou menos 15 tipos de videogames diferentes, porque muitas vezes eles tocam 5 músicas de um game só. Ah, mas eles fazem um medley, né? Aquela mistura, né? Tipo, eles fazem tipo... Sim, mas se for pensar, tem que ter medley de 10 minutos. Aham, tá ligado. E é basicamente isso. Aí o show consiste no Tommy Talarico e no Jack Wall viajando por todo mundo. O Video Games Live é apresentado no mundo inteiro. E eles pegam uma orquestra do país, ou de cada uma das cidades que vai ter o show, e ensaia com elas as músicas do repertório que eles vão tocar naquele dia. E variam de jogos de 8 bits, Pong, até o último lançamento. É toda a gama de que já foi lançado de games, eles colocam e tocam. E o interessante é que eles sempre tocam as músicas que o país, que o lugar pede. Por exemplo, o site da VGL do Brasil, se você for lá e ficar pedindo que nem um maluco tal música, talvez toque. Louco. Talvez toque. Eles têm que ver se muita gente quer e também tem que ver se é viável fazer, né? Porque tem música que é quase impossível. Tipo, não quase impossível, mas tipo, é muito difícil fazer com uma orquestra lá pra fazer uma apresentação boa e etc. Só uma curiosidade aqui, que a estreia foi dia 6 de julho de 2005, lá em Los Angeles. Só pra citar quais são as franquias que eles tocam aqui, né? Na verdade, tipo, tem mais de... que eles já tocaram, tem mais de 40 franquias, né? Mas as principais tá entre Mario, Zelda, Halo, Final Fantasy, Warcraft, Starcraft, Bioshock, né? Os mais atuais. Mass Effect 1 e 2. Eles tocam... tem música antiga como de Tetris, Contra. Tem uma porrada de música, cara, que fica muito massa, tipo, nessa versão orquestrada. Quem não lembra daquela música de Tetris, né, cara? Aquela porra fica grudada na cabeça por dias e a fim. O mais legal do show é uma coisa, assim, tem hoje tem muito jogo que é fácil fazer versão orquestrada, fácil tocar, porque a música é muito completa, é muito bem feita. É, você vai achar, tipo, partitura muito fácil. Hoje a música já é desse estilo, é quase que orquestrada. Sim. Mas eles também pegam as versões antigas, né? Pong, Tetris, Frogger, eles pegam, Space Invaders eles pegam e transformam em versão orquestrada. É que eles tentam buscar o, tipo, desde o público hardcore até o público um pouco hardcore mais novo, assim, entre aspas. É, sim, todo mundo eles pegam. Eu sei que duas pessoas aqui, não vou citar nem A nem B, né? Nem G nem B, na verdade, que foram pra Video Games Live. O Gnu, até como citou na abertura, ele foi em 2009 aqui em Curitiba, na única apresentação que teve aqui por enquanto. Gnu, fale sobre a sua experiência. Eu fiquei sabendo que ia ter Video Games Live aqui em Curitiba, tipo, pirei na hora, né? Eu conheci a Video Games Live um tempão, só de nome, e eu fiquei sabendo que ia ter em Curitiba. Eu, porra, vamos ver onde que é, vamos ver quando que é, vamos ver quanto que é. O principalmente o quanto que é, né? Sim. Quanto tem que ser em slow motion, né? Porque quanto é gigante. Que é. Aí eu fui atrás, descobri quando que era aqui. Aí eu fui. Eu até chamei uma galera pra tentar ir, só que a maior parte da galera não tinha condição de eu, ir. Eu, na época, não tive condição de ir, que droga. E basicamente foi eu e meu irmão. Uma outra pessoa que foi, o Fernando, que participou do cast Metal Gear, também foi. Tem uma foto lá, bem engraçada dele, que tá lá na frente da plateia. Aí, tipo, a gente chegou lá, foi aqui no Teatro Positivo, aqui em Curitiba. Eu até lembro o valor do ingresso. R$100. R$100, cara. E pra estudante era R$50. Mas sim, boatos dizem que no dia, né, os cambistas estavam vendendo a 30, cambista, cara. Cambista pra VGL, cara, é muito engraçado isso. Nossa, cara, isso não teve aqui não, cara. Tipo, R$30 ali na fila, cara, você acredita? É, aqueles caras desesperados, né, que gastou e... Chegando lá, né, Teatro Positivo, o saguão do Teatro Positivo tava cheio de jogo, cheio de console pra jogar. Num canto tinha o PS3, que era recém-lançado. Recém-lançado entre aspas, né, que foi lançado em 2005 e você, em 2009, recém-lançado. Pra mim era recém-lançado, saca? Pro Gnu era recém-lançado, cara. Pro Gnu não, pro Brasil era recém-lançado. Não tinha condição de chegar no Brasil do É, na verdade, tipo, o preço naquela época tipo, era absurdo, né? É, aí tinha PS3, tinha o Xbox 360 com jogos de aventura jogando. Tinha o Wii também. Uhum. O Wii tava até... Na época tava sendo lançado o filme do Speed Racer. Aí eles lançaram os jogos do Speed Racer. Então, botaram dois carrinhos assim no saguão, assim, uhum, pro pessoal entrar e se sentir dentro do carrinho do Speed Racer. Nossa, na verdade era um só, imagina, né? Isso em evento de anime, cara. A galera deve se quebrar um monte. Nossa senhora. E tinha lá os consoles, o pessoal fica jogando até dizer chega, né? Era livre, você só entrava na fila e aguentava a fila pra poder jogar. E você jogava, tipo, por 10 minutos, dependendo, ou então uma corrida. E era muito massa. Aí começou a apresentação, todo mundo foi lá pra dentro e foi assistir a apresentação. Aí começou todas as músicas, né? Nem lembro direito a repertório direito. Mas... Chegou a lotar lá mesmo ou, tipo, ficou normal, assim, de boa? Por pena, não chegou a lotar. Eu achei muito ruim isso, porque, tipo, o Teatro Positivo, eu acho que deve suportar pelo menos umas 500 pessoas. Se duvidar mais, eu não tenho certeza agora. Eu acho que deve ter dado um 60%, assim, do pau. Cara, talvez por isso que não fizeram de novo, né, cara? Porque não deu um feedback bom. Ah, é que, na verdade, assim, eu acho que a divulgação em Curitiba foi bem fraca. E também teve outro problema. Foi em plena quinta-feira. Quinta-feira? É, o ruim é realmente ser quinta-feira, mas o negócio, cara, divulgação da VGL é na internet, e normalmente quando a divulgação por fora, assim, é uma semana antes do evento. Aqui foi a mesma coisa. Bom, o Sr. B também foi na VGL aí do Rio de Janeiro. E chegou no Skype todo alegrão ali. Cara, muito foda, muito foda. Não para de falar, então vamos deixar ele desembestar aqui. Vai, Sr. B. Cara, tipo... Eu cheguei lá quase em cima da hora, né? Eu não deu nem tempo de ficar muito tempo... Eu nem vi o negócio de videogame pra ficar jogando lá fora, saca? Eu só vi depois no intervalo. Cara, e tipo, eu ia gravar, eu ia fazer uma matéria pro Leg e tal. Tentei gravar, só que tava longe, não deu. Aí, porra, tentei tirar foto, tava embaçado. Aí, cara, começou o evento, eu não consegui desgrudar da cadeira, moleque. Era babando em cima de baba. Tudo que é música que tocava, cara. Já começou com o Sonic, que já. Só que um jogo que eu nem gosto, vamos dizer assim. Aí eu, porra, não tinha como, cara. E era grito, tipo, cada música que tocava era berro da galera, cara. Tava muito cheio, muito cheio. Só tinha um jeito de fazer o Sr. B ficar mais vidrado, que era tocar o tema de Mutante League Football, né, cara? Porra, imagina se tocasse, cara. Pô, eu vou puxar uma guitarra do mal metal. Você ia fazer um air guitar ali na hora, né? E nessa edição teve presença de algumas pessoas bem famosas, né? Como você até meio que falou antes aqui. É, a Akira do Silent Hill. Yamaoka. Uhum. Isso. Engraçado, quando ele apareceu, o Talarico perguntou, qual música você vai tocar? Ele falou, de qual Silent Hill você vai tocar, né? Qual música de qual Silent Hill? Aí ele falou, ele ia falar Chu, né? Aí, sabe como é que é? Japa, vai tentar falar em inglês. Falou, Tu! Aí todo mundo, cara, não deu, cara. A galera, todo mundo, Tu! Tu! Tu! Tu! Tu! Os brasileiros já não gostam de zoar, né, com o japonês. É, imagina, cara. Não, aí depois, até na hora do autógrafo, quando ele apareceu, cara. Tu, tu, tu. Essa edição foi bem boa, assim, pro Rio de Janeiro, né? Foi escroto. Chegou a dar um pouco de pena do pessoal. O Akira, por exemplo, ele apareceu com a camisa do Brasil lá. Então não foi loucura, saca? O Talarico nem zoou o São Paulo, como ele sempre faz. Mas tudo bem. Tipo, ele não chegou a zoar São Paulo. Mas ele, tipo, botou o Rio de Janeiro lá em cima e deixou São Paulo na média. Na verdade, esse ano quase não teve VGL, né? Pelo fato de ele ter perdido o maior patrocínio deles, né? Foi uma confusão não. Pra conseguir ingresso, pra você finalizar, ver se tava certo mesmo. Sim, sim. Não, tanto que eu fiquei sabendo depois, o Talarico deu uma entrevista, que foi insistência dele, cara. Se ele não tivesse insistido, ele falou, pô, já é o quarto ano que a gente faz seguido lá, a gente vai fazer o quinto ano, é a cidade que a gente mais faz seguido e tal. O Rio de Janeiro e São Paulo, né? Aqui no Brasil. Ele insistiu e arranjou o patrocínio aí e fez, saca? Porque se não fosse isso, irmão, já era, não ia rolar nada. Legal que normalmente, que me surpreendeu, que eu não sabia, que tipo, o cara chegou, vou chamar duas pessoas pra jogarem um jogo aqui na frente do palco. Aí todo mundo, eu quero jogar. Meio que pensando que vai jogar tipo, sei lá, um Street Fighter 4, né? Cara, chegou lá na frente, ele me bota Frogger pra galera jogar. Aí só a galera morrendo, né? Sofrendo um monte. O pessoal jogando Frogger, a orquestra tocando a música, né? Até a música quando o cara ia morrer e tudo mais. Uhum. E cara, os caras não conseguiam fazer quase nada no Frogger, saca? Eu achei até tosco, porque eu jogava aquele jogo, pelo amor de Deus, eu conseguia fazer melhor. Aí o Talarico pega e fala, deixa eu te ensinar como faz. E ele consegue todos. Também o cara aposto, é viciado pra cacete. Não, eu aposto que ele ficou jogando aquilo ali um tempo antes de fazer esse negócio nos lugares, cara. Na verdade, quando ele pegou o controle, ele já apertou um botão assim, já ficou só um vídeo de um cara ultra viciado coreano, certeza. Aí sabe, né? Tipo, porra, estou jogando bem pra caramba. Ele jogava e tocava ao mesmo tempo, né? Aqui em Curitiba, em 2009, teve o pessoal jogar Space Invaders. Mas no caso, a pessoa que era o canhãozinho, ela vestia uma camiseta, que atrás ficava o desenho do canhão, nas costas do cara. Aí o cara tinha que ficar correndo de um lado pro outro do palco pra poder ficar fazendo movimento e ia matando os inimigos. Nossa. Tá muito massa isso. Aí eu enquanto isso, a orquestra tocando, né, as músicas do Space Invaders. Foi muito cara. E o cara jogando lá, mas só que o cara, como sempre, né, perdeu. Cara, tomara que, pelo menos ano que vem, eles tentem pensar um pouquinho em Curitiba de novo. Eu sei que a gente não foi tanto assim, mas tem que ter em Curitiba, cara, tá louco? Cara, mas é difícil, cara. Se foi um problema pra conseguir no Rio e São Paulo, como é que vai conseguir em Curitiba, que não deu nem feedback positivo? Desejo não, feedback é bom, teve, mas... tipo, muita gente na época mesmo, tipo, toda a parte de mídia, o pessoal tava discutindo, foi massa pra caramba. Foi questão de divulgação, né, como eu disse antes. Não, o feedback, feedback monetário. Dinheiro, lucro, né? É o lucro. Cara, gente com vontade de ir, tem muito, e você encontraria em todas as capitais. O problema é justamente por causa do preço, tendo limitando muito o acesso. Então muita gente que, por mais que quisesse ir, até por causa da divulgação, termina sabendo meio em cima, não conseguindo dar tempo de juntar a grana pra ir. Também tem uma coisa que, como o pessoal sabe o que quer, mas só que tipo... Ah, eles acham que é um evento simples, é. Ah, é games, é jogos, isso é barato. Se desse pra parcelar umas 10 vezes, até eu acho que tinha bastante gente. Aí o pessoal acha que é coisa boba isso, não é um evento fodão do jeito que a gente conhece, que a gente sabe o que é. O pessoal não sabe, aí o pessoal tem interesse de ir, mas só que vê quanto que é o preço e fala, perdi a vontade, não deve ser lá grande coisa assim. Cara, sinceramente, olha só, eu paguei inteira. Que eu não, quando eu fui mexer no site, que é um site bizarro lá, eu não achei um lugar pra botar estudante, saca? Então eu paguei inteira. Paguei R$110, cara. E valeu a pena. Sem sacanagem. Mesmo se fosse. Se R$110 fosse a meia, eu pagava também, saca? Vale muito a pena. O Video Games Live é um evento muito foda. É que, vamos falar a verdade, né? O pessoal é tudo noob, não sabe, não tem a mínima ideia do que é o Video Games Live, né? Então, é verdade. Olha essa bosta, né? Porque no Brasil não tem esse costume. Lá nos Estados Unidos, o Video Games Live provavelmente é o mais conhecido de todos, mas tem alguns outros eventos igualmente iguais. Igualmente iguais é legal. Tipo, do mesmo formato, que é uma orquestra tocando músicas de games. Existem outros lá, além do Video Games Live, e em outros lugares do mundo, mas no Brasil não é tão assim. Tem aquelas bandas de intervalo de jogo que tocam música de games, cara. Jogo futebol americano. Eu tava olhando aqui no link que eu tô olhando aqui, tem aqui, ó, Orchestra Game Music Concert, Symphony Game Music Concert, Play A Video Game Symphony, Press Start Symphony of Games, além da Video Games Live. E tem multiplayers, multiplayers aqui no Last Hills, né, que vai ter, mas é bem, bem claro, bem reduzido. É, essa é a versão simples, que eles pretendem um dia chegar no nível desses grandes da VGL, mas vai ser massa. O Video Games Live, além de fazer as performances, em 2008 eles gravaram o primeiro álbum deles. Versão de estúdio, né? Eles fizeram a primeira gravação do álbum deles em 2008. Para de rir, Roger, de atrás, porra. Vai. Agora ele ri na frente, não tem problema. Então, em 2008, o Video Games Live lançou o Video Games Live Volume 1, que foi a primeira gravação de show, de vários shows, na verdade, não foi só de um show, eles foram gravando em vários shows e foi lançado em julho de 2008. Compõe esse álbum, são Kingdom Hearts, Warcraft, Myst, Medal of Honor, Civilization 4, The Video Games Live Pianist, que é tocando Tetris, God of War, Advanced Rising, Tron, Halo e Castlevania Live Performance. Que são Medal of Honor? Honor. Medal of Honor. Ele falou Honor. Honor, porra. E eles estão pretendendo lançar o Video Games Live Level 2, que vai ser lançado em DVD, Blu-ray e CD agora em outubro, dia 19 de outubro de 2010. Isso aqui... E vai conter mais 16 músicas. O segundo CD é composto por Legend of Zelda, Civilization 4, Baba Yute, Yetu, God of War, Revenge, Redemption, Chrono Trigger, Chrono Cross, World of Warcraft, Lament of the Highborn, Mario Solo Piano, Super Mario Bros, Warcraft Montage, Sonic the Hedgehog, Steph Credit, Advanced Drive... StradCraft, Gnu? Nossa, cara. Stradcraft. Stradcraft. Eu jogaria o Stradcraft ali. Você viu o novo jogo que lançou aí recentemente? O Stradcraft 2? É. Tá bom? Não, brincadeira. É, tá, então. StarCraft Montage, Sonic the Hedgehog, Mega Man, StarCraft 2, Wing of Liberty Team, Final Fantasy Solo Piano, Halo Montage, Castlevania Rock Overture e Final Fantasy 7, One Winged Angel, Rock Edition. São as 16 músicas do segundo CD. Ah. One Winged Angel e Sonic the Hedgehog. Não de Hedgehog. Não, ei, eu não posso falar mal não, porque eu sou a pessoa que mais fala errado em inglês nesse cast. Então... Cabeça de ovo! Não, mas não, tem... pior que os alvos falando em inglês é o Pen tentando ler em japonês, né? Que o cara não consegue. O Pen, ele não consegue nem falar em português direito. Tá escrito lá, o Uematsu, ele não consegue ler o Uematsu. Então, senhor Ben, começa com as músicas aí já. Cara, eu vou puxar um tema aqui do World of Warcraft, na VGL, só que eu vou puxar desse ano, 2010, faz um filminho pra todo mundo que não foi, né? Nesse período do ano, no World of Warcraft tá tendo um evento de álcool, saca? De cerveja, de festival de cerveja, como se fosse isso. É como se fosse aquele... É o Oktoberfest no WoW, né? É, Oktoberfest no WoW. É Brewfest, uma porra assim. Oktoberfest pra nerd. Foi isso que eu pensei, mano. Exatamente. Aí eles tocaram, dessa vez, tocaram músicas de taverna do World of Warcraft. Só as melhores, então, com certeza. É só as mais fodas. Toca aí as músicas de taverna do World of Warcraft. Música aqui, que vem desse primeiro CD que o Gnu falou aí, que foi lançado. Vou pegar o tema do Medal of Honor. Essa música até foi citada pelo Snake muito tempo atrás. É a mesma música do primeiro Medal of Honor, mas vale a pena tocar ela porque ela é fantástica. Tipo, a versão orquestrada. Ficou extraordinária. Então, toca aí. Thank you. Então, pessoal, eu vou falar do carecão, show de bola, Kratos Overpower, né? Carecão, detalhe pra... Detalhe pro maluco que é o maestro, o cara é careca também, cara. Acho que é pra combinar, hein? Não. O cara é careca. Não, ele é um marino, cara. É o marino, meu irmão. Marino. Então, marino. É outro detalhe que eu queria falar. É um detalhezinho pro vocal, cara, que simplesmente destruiu aquela mulherzinha ali. Mostrou que tem garganta mesmo e não... E sabe não desafinar, né, rapaz? Ah, aquela mulher é a mulher do Jack Wall. Outro detalhe que eu queria falar é que como o God of War já é uma música meio que épica, assim, e tal, acho que não foi nada muito, muito difícil pro pessoal, né, tocar uma versão orquestrada, né? Mas eu fiquei abismado e eu só escolhi God of War porque minha mulher é fangril do... Fangril? Fangril? Fangril do Kratos. Churrasqueira fã, né? Isso aí. Fangril do Kratos. Então, toca aí pra galera aí. Então, de um jogo que, cara, marcou muito a minha infância, pelo menos a parte da infância que eu tinha em videogame, que toca na Videogames Live e é uma das músicas que eu morro de vontade de ouvir, que é Castlevania, cara. Castlevania é um jogo fenomenal. Pra quem não conhece, na saga original, o personagem principal é uma caçador de vampiros, né? Se utilizando chicote. Sabe o quê? Chicotão, né? Nervoso. Ele bate no Drácula de chicote. Eu falei chicote. Não, por isso mesmo, por isso eu tô falando... Aquele barulho de chicote do Beto Carreiro agora. Beto Carreiro. É o Belmont, que ele usa chicote, né? Um chicote... Ei, desculpa interromper. Belmonte não é o nome de cigarro das antigas? Vou lá comprar um Belmonte lá. É, pior que é. Pior que é, mas o nome dele é Richard Belmonte. Ah, tá. Enfim, é o Belmonte, que é um caçador de vampiros, que utiliza como principal um chicote. Que gosta de apagar vela. Em outras versões do jogo, ele vai utilizar, se eu não me engano, até uma espada. Ele utiliza umas cruzes que ele joga, entre outros. E depois, mais pra frente, em umas versões mais modernas, ele é substituído em algumas versões do jogo pelo Alucard, que é o filho do Drácula. Mas o objetivo do jogo é você procurar o Drácula e sentar o cacete no Drácula, né? Normalmente é. Então, o jogo inicialmente foi lançado pro Super Nintendo, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado. Foi lançado originalmente pro Super Nintendo, posteriormente para todas as outras plataformas. Eu tô muito curioso para jogar o do Wii. E a última versão lançada pelo Castlevania saiu agora pro Play 3, se não me engano, ou foi pro Xbox, acho que foram para as duas plataformas. As duas. E quem foi o nome que assinou essa última versão do Castlevania? Quem foi? Hideo Kojima! Hideo Kojima, rapaz! Pega essa, cara! Hideo Kojima fazendo Castlevania. Esse Hideo Kojima fez qual jogo? Foi isso, não. Eu acho que foi um... Como é que é? Um Metal Gear Solid? Não, 007? Splinter Cell? Splinter Cell? Ah, não, é do Solid Snake, né? Nossa, cara, esse Castlevania deve ter ficado fantástico. Ou deve ter meia hora que a cutscene cada dois passos, né? É, né? Por isso que eu tô com medo de ver essa porra, de jogar esse jogo, cara. O Belmonte dá cinco passos e lembra um flashback de meia hora do passado dele. É verdade. Cara, mais um adendo antes de tocar a música aí. Que sempre que na VGL, cara, o Talarico faz maior, sei lá, estardalhaço quando vai tocar Castlevania, cara. Ele fala, Here comes the Castlevania! E faz um negócio de feitinho de luz, caralho, pega a guitarra do mal lá dele. E, porra, é um mau erro, cara. Todo mundo pulando, desesperado. É muito foda. Castlevania! Então eu vou falar agora que é a minha hora de escolher. Eu vou escolher uma música que tocou no Video Games Live de 2007, que é só de Chrono Cross, sem Chrono Trigger, só Chrono Cross. Na música começa tocando o prólogo do jogo, e logo depois toca a música Turnstone de AOL, que é clássica do jogo. É o meu jogo favorito, então tava na cara que eu escolhi essa música. Quando eu olhei na lista Chrono Cross, eu lá, será que vai ser? É que foi tocada por Martin Leung, não sei nada sobre ele, então vai ficar só nisso. Pô, cara, peraí. Peraí, eu já falei uma pessoa da internet. Você não sabe nada dele? Não. Cara. Que bosta que você é. É, eu também acho, né? Ah, meu jogo favorito, sem nada sobre o cara que fez. Não, esse cara, quem fez a trilha sonora foi o Nobuo Uematsu, esse cara que tocou no Video Games Live. Ah, tá. Quem que é o Nobuo Uematsu? Imagine. Imagine, brincadeira, a gente falou um monte dele. Cara, não, pera aí. O Martin, porra, tem que ter de start, cara. Então, a música vai ser do Chrono Cross, que é tocada por Martin Leung. Ele é um pianista, ele é conhecido mundialmente, todo mundo elogia ele, inclusive eu tava vendo o vídeo, até comentei aqui pro pessoal. Eu não consigo acompanhar os dedos dele, meu. Isso no vídeo, que você pode dizer que a câmera tava ruim, não, mas você não consegue acompanhar o dedo dele na hora, ao vivo. É muito flash, mano. Ele é muito foda, mano. Ele fez, tipo, ele trabalha basicamente no piano, as músicas, ele transfere, tipo, as músicas que ele tá afim, ele transfere pro piano e fica muito pró. Foi ele que tocou o Top Gear? Foi ele que tocou, cara, ele tocou... É, tu vai botar esse vídeo aí, Zabuza? Eu vou colocar o vídeo aí, só pra você ver o então, que é o cara. No vídeo ele tocou, cara, o Mario de Olhos Vendados e depois tocou Top Gear, logo em sequência. E sendo que no meio ele ainda tocou Monkey Island, chupa, só tocou no Rio. Nossa. Aquele vídeo do Top Gear eu também não botei fé, cara, parecia cheater aquilo lá. Meu pai do céu. Ah, então toca aí, meu, música do Chrono Cross, meu favorito, S2, no mundo. a música que eu escolhi agora pra tocar é a música de Civilization 4. Civilization basicamente é um jogo de estratégia por turno que você deve construir civilização e ir progredindo ela. Não é progredindo. Chama a Giza pra falar de Civilization. A Giza tá dormindo, mano. Civilization é um jogo de estratégia. Ele começa na época do Homem das Cavernas mesmo, e você vai evoluindo até bem mais do que 2010 hoje. Você chega em 2020, 2030, e você pode desenvolver o jogo de várias formas. Ou religiosamente, ou tecnologicamente, ou por guerra. Basicamente isso. Ele tem uma inteligência artificial que, durante o jogo, conforme vai passando o tempo, você pode fazer alianças e fazer contratos pra guerrear contra outra pessoa. Então, por exemplo, sei lá, você tá jogando de repente com Napoleão Bonaparte e você faz um acordo com Júlio César pra atacar a Catarina da Rússia. Acho que Catarina da Rússia, acho que é da Rússia. E teve Civilization 3, que foi o mais famoso, assim. A galera começou a fazer patch também, então ele tem personagens brasileiros, Dom Pedro, Maria Louca, pra você jogar com eles também. E um dos marcos de Civilization também é fazer as construções, as grandes construções para as viradas de época. Tem então um você... também? Oi? Não escuta o Hoyt, não vale a pena. Você consegue construir torre de Coliseu, as pirâmides, e isso é o que dá suporte pra você crescer. Além disso, você também coordena o pessoal, então não adianta você fazer a cidade e largar a mão dela, porque senão os seus súditos, eles se revoltam. Beleza? Então é isso que é Civilization. Ó, Gnu, você tá com a mais bonita, hein? Ótimo, Gnu. Ótimo. O Gnu incorporou um espírito ali, rapaz, pra fazer. Então, toca Civilization Midday aí. Toca aí. Thank you. chocolate tu na jolita de utisame uma coisa e tu re como na situna viu essa me ali o que tu seja o situti katika majuri bulakani utoko e na yule simone lele. Terminando esse cast curto aí. Já estamos terminando, deu tempo nem de eu tomar meu todinho. Valeu, pessoal, pra gente prazer estar de volta aí com o Crossword. Nossa, esses dois, né? Esses dois S2 amigos. Valeu, galera. Desculpa por ser o segundo cast que eu quase não falo nada, mas os Alves ultimamente estão escolhendo temas que eu não manjo muito de falar. Então, pau no cu dele. Valeu. É, valeu, galera. Beleza, tem um chamado aí, porque eu fiquei bolado com o Duo, deixa pra lá, né? E escutem lá o Likecast, o Jabá, antes que me cortem. E é só isso. Valeu, galera. É isso aí. Continua escutando aí, comentem no nosso cast aí. Isso aí. Valeu aí, galera. Novamente, um ótimo Game Track. E a gente se vê no próximo ou num Legcast perto de você. Então, galera, o cast vai ficar curto. Uma semana de atraso por causa do Last Heroes. Então, eu também vou estar viajando durante 4 dias bem longe de Curitiba. Então, até... Então, traz o acarajé pra gente, Leandro, de lá. Acarajé? Da onde? É, de Fortaleza. Traz o acarajé pra gente, porra. É, Zalto, traz um acarajé pra gente. Para de ser um pra cada um. Eu tô fudido, vai... cara. Se eu colocar ali, sim, pessoal do Twitter, escolha um presente pra trazer pra vocês. Fortaleza, pra baixo? Eu vou lá pra estudar, galera. Eu vou pra estudar, não vou pra brincar. Cara, acarajé vende a cada esquina. Compra um pra mim, porra. Pra mim também. Compra pra mim também. Comprar uma porra? Então, galera, tá acabando. Fecha agora. E até mais. E chega. Falou. Rida, emenda aí. Agora não quer falar, ele tá tímido. Rida, fala aí, danado. Ah, é? Rida. Caiu. Bom, galera, é isso. O nosso cast é um pouco curto, né? Valeu por cortar eu. Vai, fala. Eu ia falar, falta aqui. Ah, não tem problema. Agora eu vou fazer aqui um flashback do Gnu. É aqui.